Salve, coelhada! Decadentes 166, 166 programas para falar de Inter 2, América 0, lá no Beira-Rio, pela 34ª rodada deste Campeonato Brasileiro de 2018. Um resultado que, a princípio, seria um resultado normal, não fosse a situação periclitante que vivemos. Situação que não é nem um pouco confortável, claro que a gente queria mais, mas enfim, infelizmente, foi o que tivemos para ontem. Estão aqui comigo hoje, seu Jair Viana, dê seu boa noite. Boa noite, vamos aí, apesar do desânimo geral, apesar de todas as promessas de cancelamento de Onda Verde, que eu já não aguento mais ler, vamos comentar aí a situação atual. Isso aí. Marinho Monteiro, retornando ao programa, dê seu boa noite. Boa noite, meus grandes amigos aí que eu fiz no América ao longo desses anos todos. Ter mais ouvintes, é um prazer estar aqui para trocar ideias, debater sobre a nossa paixão. E aqui também para defender o Luan, Thales Maciel. Defender o indefensável. Boa noite, moçada. Tudo em riba? Vamos lá. Muito bem. Seu Alisson Fernandes hoje debandou, não está aqui para fazer o resumo, então caberá a mim essa triste função. Bom, a América vai a campo ontem, na estreia do Givanildo, após a saída do Adilson, com um time não muito diferente do que vinha antes. Talvez a diferença mais marcante é de que tínhamos um atacante e Rimé voltou a ser escalado, mas o namorado do Adilson estava lá ainda, o Gerson Magrão permaneceu no time e ficou lá durante maior parte da partida. Não tínhamos a presença do Messias, que foi expulso na última partida. Com isso estreou o Ricardo Silva, o que eu até estranhei, né? Me pareceu até que o reserva imediato seria o Paulão, mas não, fomos de Ricardo Silva, o que agradou muita gente. Falaremos dele mais pra frente, a mim nem tanto. Quem mais? O que tinha de novidade lá? Não tinha muita novidade, não, né? Luan tava lá ainda, Norberto, Carlinhos, Matheus Ferraz, João Ricardo, Zé Ricardo e Leandro Donizete na volância. Quem que eu tô esquecendo aqui? A estreia do zagueiro novo lá, o Ricardo. É, o Ricardo Silva, esse eu comentei. Acho que eu tô esquecendo alguém. Gente, depois eu lembro aí, vocês me lembram. Mas enfim, vocês já devem ter visto essa escalação de ontem. O América não começou muito bem, os primeiros 10 minutos foram inteiros do Internacional. Depois dos 10 minutos de jogo, o América até conseguiu chegar um pouco mais perto do gol do Inter, teve até uma bola de perigo, mas em que Rafael Moura estava em impedimento, então o lance foi interrompido. Ademir, era o Ademir que eu não estava lembrando, Ademir voltou, fumacinha, voltou para fazer ali o tri de ataque com Luan e Rafael Moura. Enfim, mas o domínio do Inter era claro, e o Inter conseguiu o seu primeiro gol sem muita dificuldade, acho que foi ali pelos 25, mais ou menos, se não estou enganado. E depois, num contra-ataque também bem mortal, numa bola que o Gerson Magrão perde e acaba voltando, correndo, para tentar marcar o jogador que acabou finalizando a jogada, o Inter faz 2-0 e o Inter tinha, assim, total controle da partida. O América até volta um pouco melhor no segundo tempo, mas não era dia pra gente. Nós tivemos bola na trave, bola que bate na trave, tinha tudo para bater nas costas do goleiro e entrar, mas isso não aconteceu. Nós tivemos uma furada do Rimé, que para mim, particularmente, foi muito mais resultado de um passe muito forte do Carlinhos do que exatamente uma furada do Rimé. Nós tivemos bola do Ademir, que foi tirada pelo zagueiro a 30 centímetros da linha. Então, não era o dia para a gente mesmo. Voltamos com a derrota de 2-0, que, como eu disse antes, seria um resultado normal, não fosse a situação atual do clube. Jairão, impressões iniciais da partida? Eu acho que a gente estava botando uma fé muito grande em um jogo que, em qualquer previsão de qualquer um com bom senso há 4 rodadas atrás, considerava uma derrota certa, né? Sim. Então a gente acabou vendo um jogo assim meio numa esperança de algo que realmente no bom senso não diria que a gente ganharia mesmo, né? Só comentar que o Paulão não entrou porque ele é do Inter, então por contrato ele não podia jogar. Então a gente tava com o Messias fora, Paulão fora por força de contrato, o Ailton também não poderia jogar, então teve que ir o Ricardo Silva sim, e fiquei muito satisfeito com a partida dele, viu? Pra quem ficou um ano sem jogar, sem ritmo, gostei bastante, achei ele um zagueiro bom, que vou falar que talvez eu gostaria de uma dupla dele com o Messias, viu? Eu acho que o Ferraz talvez... eu acho que talvez ele possa render mais que o Ferraz a longo prazo aí. Uhum. Então assim, entrou uma escalação que, como eu até comentei no grupo, eu acho que parecia uma escalação após um longo tenebroso inverno, parecia um time, né, uma escalação com bem feita, né, uma escalação sem invenção, sem quatro laterais, sem seis volantes, sem essas uhum. especificidades do Adilson Batista, né, um time pra frente. Gostei do resgate do Ademir aí, apesar dele ter errado bastante passe ontem, mas mesmo assim gostei das infiltrações ali, ele tava realmente dando um trabalho ali na lateral e no mínimo tava segurando a zaga ali um pouco. Mas a diferença de material humano é muito grande, né? O time do Inter não é segundo colocado no Brasileirão à toa. Os caras estão jogando um futebol redondinho, futebol de toque de bola, a bola gira certinho, passe em cima do pedido, então... Assim, nós fomos lá para tirar alguma coisa, não tiramos, mas para mim, na minha conta, assim, eu não considerava esse jogo vitória, não. Eu realmente, se for falar, se a gente for conversar sobre isso, eu tenho, na minha cabeça, o nosso jogo é o Santos. Uhum. O Santos é a nossa grande interrogação, porque é o jogo em casa, depois a gente tem o Bahia em casa, e depois para ter chegar vivo, na última rodada contra o Fluminense. Bahia é obrigação. Obrigação, assim, se a gente tem qualquer pretensão de ficar, isso, o Bahia torna-se uma obrigação. Isso. Né? E o Santos, nós temos que, para conseguir 9 pontos, eu só vejo o Santos, porque o Palmeiras lá também é outro jogo que, assim, dentro das condições normais de temperatura e pressão, nós vai ser a mesma coisa do Inter, ou pior. Então, a gente poderia dar a sorte de talvez jogar com eles já campeões, poderia acontecer, uhum. e talvez a gente conseguisse alguma coisa boa em função disso, mas fora, na minha cabeça, é um jogo, entre aspas, para perder, né? Então, para uhum. mim, nosso foco é esse jogo do Santos, e nós precisamos ganhar ele de qualquer jeito mesmo, para tentar chegar com o Fluminense com alguma chance. América Santos, que é o próximo jogo, domingo, às 5 horas da tarde, no Independência. Isso, Marinho, que pela quantidade de onda verde cancelado, não vai ter ninguém. Não deve ter ninguém, não. Opa, um tem, eu vou. Dois, eu também tô lá. Então já tem dois. Tá, já que você pulou, então, o que você achou do jogo? Uma bosta. Ah, vá. Não, eu tô brincando. Na verdade, assim, a gente troca de treinador gera uma expectativa muito grande de vitória, né? Uh-huh. E era o Givanildo, né? Era o mito. E ele é o que o Jairo falou, ele, pelo menos ele conseguiu fazer uma escalação decente, né? Porque 6 laterais, 3 volantes, 5 goleiros, isso não existe em lugar nenhum, só na cabeça do Adilson. E eu concordo também com esse negócio, que eu gostei muito do zagueiro, achei que ele é melhor que o Matheus Ferraz, que não sei quem escreveu, só achei interessante. O Matheus Ferraz é um zagueiro que usa tiara e rio o tempo inteiro. É um negócio diferente, não é um trem normal. O zagueiro não pode ser assim. O zagueiro tem que ser de cara fechada. E o Ademir, eu acho que assim, ele tenta, mas as jogadas com ele não dão prosseguimento. Então, pra mim, ele é um Luan rápido. E o Rafael Moura, não sei se ele. Se falta tempo de bola pra ele, o que tá acontecendo. Que ele deu uma furada lá no segundo tempo. Eu falei assim: meu Deus do céu, sendo a minha pelada, eu matava ele. Puta merda. E agora é tudo ou nada contra o Santos, né? Que também tem um timaço, bicho. Que também tem um timão, um time muito veloz. Eu vi o jogo deles contra o Flamengo. Meu Deus do céu, é só nego rápido, é só menino, é um negócio complicado, mas a vaga já foi pro brejo, o que vier agora é lucro, vamos que vamos. É isso aí. Marinho. Bom, fiquei pro final aí para falar desse jogo, né? Uhum. Aquela história, a gente vê mudança de esquema tático, vê mudança de técnico, e é igual o Thales falou, o principal fator da mudança de técnico, para quem não tem tempo de treinar direito, qual foi o caso do Givanildo, né? Chegou lá em 2 dias, já teve essa pedreira. Uhum. A única condição era um fator motivacional. Então, chegou a dar esperança, entendeu? Chegou a dar esperança no início, mas pelas condições bem adversas, a diferença aí que a gente vê, né? Que, questão não é só técnico, já trocou três, vai tocar mais vários, tem que ver qual técnico que realmente é o indicado, porque tem que trabalhar no limite, porque o nosso elenco, a gente vê nessas situações aí de pressão que é bem limitado, bem aquém da maioria das forças da Série A. Então a gente, né, tem que pensar, igual o Thales está falando da furada do Rafael Moura. Rafael Moura vem de um Fluminense que tinha Deco enfiando bola para ele, depois foi jogar no Atlético Mineiro, teve lá sua passagem no Inter também, só tinha gente de... a bola só vinha redonda. Quando ele vai assinar um contrato no América, ele tem que pôr na cabeça que ele tem que dar, não é 100%, não, é 120%, 130%. A bola não vai vir redonda, igual foi essa do Carlinhos aí, que eu acho que se ele tivesse mais uma... esperasse um pouco, não sei, tentasse ficar mais focado na reação do lateral antes de cruzar, para ele tentar antever a jogada, porque ele sabe que no América a bola vai chegar pouco e as chances de finalização também vão ser bem menores do que ele estar jogando em elencos mais qualificados. Então, o índice de erro do América, ele tem que ser bem pequeno. E os erros que a gente tem, eles são enormes. Teve uma passagem na Série A que a gente, um certo tempo que a gente... teve um volume muito alto de criação de finalização e poucas conclusões em gol, né? E isso vai minando. Então, os erros que começaram na gestão, também na visão aí dos jogadores também, eu vejo muito erro ali na capacidade de finalizar. E no América, na Série A principalmente, se pintou chance, tem que matar. E vai criando, aí vai tirando sua força, porque você tá jogando no limite e cria jogada e a bola não entra, aí vai cansando e vai desanimando. E é muito complicado. E você sabe que eu fico pensando uma coisa? A gente tá falando sobre esperança, essa coisa toda. Se o Givanildo ou algum outro técnico tivesse vindo ali logo depois daquela derrota de 4-0 pro Atlético Paranaense, cara, a gente tinha o quê? Uns 10 jogos ainda pela frente, não tinha? Sim. Mais de 8, é certeza. Não é? Então a gente tinha uns 10 jogos ali pela frente. O cara. Ele chegou para 5 jogos, sendo que 2 jogos dos 5 são jogos, né, praticamente suicidas aí mesmo. Então é complicado. A gente vai pegar o Santos, que tá com 46 pontos, e o Bahia com 44, mas a gente não sabe a próxima rodada, né? Provavelmente a gente vai pegar o Anderson já salvo do rebaixamento e o Santos não tão motivado para chegar no G4, dependendo, né? Porque já chegou rumores lá que o Cuca não está com muita intenção de permanecer. Então a gente tem esse último sprint final aí de Santos e Bahia para buscar o que nós não buscamos no campeonato todo. Sobre o campeonato, já estava observando, que a história de ponto corrido, de 38 rodadas, é outra completamente diferente dos outros campeonatos brasileiros. Por mais que muito torcedor quer pegar, comparar 97, 98, 71 com o campeonato de ponto corrido. O campeonato de ponto corrido, ele tem umas peculiaridades. E eu acabei conversando, mandando mensagem para alguns ex-atletas, e dois me responderam, um mora nos Estados Unidos hoje, o outro está no Rio de Janeiro, e os dois tiveram passagem para o Série A. Eles me explicaram que é o que a gente também, nós como torcedores, também vemos. História do ponto corrido. Um campeonato longevo desse, tão longo, é inevitável ter altos e baixos. Por isso que você vê, às vezes, o Renato Gaúcho dando entrevista em coletiva, falando que o Corinthians, ano passado, não ia aguentar, uma hora ele ia cair, e vários outros times que não conseguem manter, acho que chega a 90% dos times que jogaram o campeonato de ponto corrido, ele tem altos, tem baixos. E o caso do América não tem essa constante. E o discurso que eu vi na maioria, inclusive dessas duas pessoas que foram atletas, é que o segundo turno ele é completamente diferente do primeiro. O segundo turno é o tiro final, para quem quer vaga de Libertadores, para quem está buscando título, para quem está salvando o rebaixamento. Então, o segundo turno ele tem um nível de concentração e de pegada muito acima do primeiro. Até porque no primeiro turno também, geralmente as equipes estão envolvidas em outros campeonatos. Exatamente. Jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil. Exatamente. E aí a questão de prioridades também vai ficando às vezes mais forte, mais focado. Concordo plenamente. Então, já, o segundo turno é outro. Então, muita gente gosta de comparar a performance do mesmo time nas cinco primeiras rodadas com as cinco primeiras do segundo turno. E aí entra algumas comparações que, ao meu ver, eu não, às vezes fala do jeito que muitos falam que o América era um com o Enderson e outro agora, não vejo tanta diferença, não. Às vezes eu posso ver num sentido de organização tático, mas em termos de melhoria, os elencos, você observa nitidamente que eles são reforçados, tem reposição de peças, e além de reposição, tem reforço mesmo no salto qualitativo das equipes, e o América a gente não viu isso, né? A gente viu perdas, né, de posições, perdas de qualidade, então era uma tragédia, vamos dizer assim, anunciada. O campeonato... Na verdade, Marinho, só te cortando um minutinho só, com o Enderson a gente já veio numa caída, se não me engano, de 3 ou 4 resultados ruins até a saída dele, se não me engano. Ele pulou fora na hora certa que ele achou, inclusive ele alegou na entrevista dele que ele estava já em processo de desgaste, em algumas pessoas que no clube que não estavam acreditando nele e tal. Os cinco últimos resultados do Enderson foram o quê? Derrota para o São Paulo, derrota para o Corinthians, vitória sobre o Atlético Paranaense, derrota para o Atlético Mineiro e derrota para o Grêmio. Aí ele sai. Tá, desculpa, então, teve ainda aí um aqui que eu estava esquecendo, um empate com o Atlético Paranaense, ou com a Chapecoense em casa. Então esses foram os seis últimos resultados do Enderson em 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e um empate com a Chape dentro de casa. Então, Henrique, só para concluir, eu não vi esse salto de 8 a 80, entendeu? Eu vi o que estava ruim e conseguiu ficar pior. É o que eu vi. Eu não vi foi uma coisa que estava maravilhosa e que virou um desastre. Uhum. Os erros, eles aumentaram, né, na vinda do Drubsky e depois na do Adilson, que depois eu queria até fazer um comentário a respeito disso. Ah, vamos falar disso com certeza. Na verdade, o América foi bem, se não me engano, nas 6, 7 primeiras rodadas, que ele conseguiu dar um gás ali legal. Nem foi tanto assim também, não. Aqui, ó, 6 primeiras rodadas do América, vamos lá. Vitória do Sport, derrota pro Flamengo, vitória sobre o Vitória, derrota pro Vasco, empate com o Ceará e vitória sobre o Botafogo. Então foram 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não é ruim, se se tratando de América. Exatamente. Né? Foi bem ruim. E aí depois entra aquela sequência, tivemos um empate, a não ser que é a Copa do Brasil. E aí depois entra aquela sequência que eu falei aqui do Enderson, né? De 6 jogos, sendo. Pontos. Exatamente, 4 pontos em 6 jogos. Não, então, eu concordo com vocês, eu acho que realmente o fundamento que piorou, na verdade, foi posse de bola. Porque o time do Enderson tinha muita posse de bola e tal. Mas era pouquíssimo objetivo. Era aquele toque, volta a bola, não sei o que e tal. Com o Drubsky, com a Adilson, até isso se perdeu. E aí a coisa ficou meio no vamos pra cima e ver o que acontece. Só que o Adilson puxava o time todo pra trás. Então se acabava que não tinha nada mesmo. Nem arranjo tático, nem posse de bola, nem ataque, nem uma defesa sólida. Então assim, é complicado. Realmente eu acho que ele realmente desfez o time. Falta também essa característica, o Jaque, que eu acabei perguntando para alguns amigos do Cruzeiro como é que era esse cara lá, porque a questão do apelido do professor Pardal não veio com a América, né? Ele trouxe isso com ele há um tempo atrás aí, né? E aí as informações que eu obtive é que esse processo de inventar dele aí já vem de mais tempo, entendeu? Você tem uma ideia, já em 2008, quando ele treinava o Cruzeiro, ele chegou a usar um esquema 3-6-1. E foi, inclusive, pressionado lá, sabe? Eu acho que chegou a ser pressionado até pela presidência, segundo as informações. Mas aí ele alegou que estava em desfalque com o jogador na época lá, que era o Ramires e o Wagner, ele tinha até um atacante, que se não me engano, o Jonathan, que não jogou, e aí ele alegou que estava com carência de ter condição de escalar jogadores, mas nesse jogo que ele perdeu para o Botafogo de 1-0 em 2008, ele entrou com o Fábio, com 3 zagueiros, Thiago Martinelli, Léo Fortunato e Thiago Heleno. Aí ele montou, Jair, uma linha de 6, que era aquele lateral Jadils, ele botou, encheu de volante, colocou ele Carlos, o Henrique e o Marquinhos Paraná. De meia, ele botou o Camilo, que hoje é reserva no Inter, e ainda o Gerson Magrão, que é filho dele desde lá do 2008. Jogou, inclusive, a final de 2009 na Libertadores. E esse atacante que ele colocou, na verdade, é um meia atacante, é o Guilherme, que jogou no Atlético e no Corinthians. Ou seja, em 2008, ele montou um esquema 3-6-1 com boa vontade, porque o cara que vê isso com má vontade falaria um 3-7-0, e em time grande, em time que exige títulos, voos maiores e imediatos, né? Foi pressionado, e aí, eu tô falando isso, já, porque isso, em 10 minutos no feriado eu liguei para alguém para saber essa informação. E aí que entra o caso do América. Não é possível que você vai fazer um estudo de um nome para jogar, para treinar o nosso time, que é mais limitado, se com elencos mais diversificados ele põe um 3-6-1, um 3-6-0, um 3-7-0 às vezes, não é possível que no América ele vai ter condição de ter uma regularidade inventando num elenco tão debilitado em termos de peças, né? Não tem jeito. A questão é o seguinte, você tem que ver se essa pessoa que quer contratar quer ouvir o lado ruim do contratado. Se a pessoa já tá com isso na cabeça, já era, né? E assim, um negócio complicado. Eu queria, inclusive, a opinião sua, do Henrique e do Thales, que aí você tocou no assunto, o Henrique, que eu queria até usar a deixa do Jairão nesse sentido. Diga. O Jairo, depois você entra no YouTube, tem aquele programa. Eu posso falar o nome do programa, o Henrique? Pode. Eu vou linkar aqui, inclusive, eu vou deixar linkado no programa depois. O Jairo, eu achei interessante. Você entra lá depois, tem um programa no Esporte Interativo, que é o apresentador André Henning. Ele faz entrevistas com personalidades do futebol, tanto jogadores, treinadores, gestores, enfim, vários. Aí ele fez. André Henning é um careca? Isso. Ele mesmo. Ah, o programa dele é bacana. O programa chama. O programa existia, né? Porque agora acabou o Esporte Interativo. Mas o programa ainda está lá no YouTube, no canal oficial do Esporte Interativo. Chama No Ar com Adilson Batista. É a edição número 29 do programa. Outro jeito de achar facinho é. O título do vídeo no YouTube é Cometi Erros na Minha Carreira de Treinador. É uma entrevista que o Adilson deu em 2017. Foi dia 14. De setembro de 2017. Pois bem, passado, então. O Jairo, eu comecei a ver esse programa para, inclusive despertado pelo título que o Henrique acabou de ler. E aí o André Henning tece vários elogios a ele, a carreira dele como jogador, que ele foi um zagueiro capitão de campeão de Libertadores, né? Jogou em vários times. E aí ele pergunta, ele falou assim, ô Adilson, você está sem treinar a time aí, tem muito tempo, o que está acontecendo? Aí ele usou aquele discurso de que estava estudando, aprimorando, conhecendo novos campeonatos, até aí tudo bem. Mas aí o André Henning insistiu, sabe, Jair? Ele falou assim, Adilson, me responde aqui, mas nenhuma proposta você teve? Aí ele foi e entrou no mérito. Ele falou, não, eu tive propostas. Isso aí eu vou repetir o que o Henrique falou. Setembro de 2017, a entrevista. Ele foi e falou, não, eu tive uma procura do esporte. Inclusive, teve um jogo comemorativo lá em Porto Alegre do D'Alessandro. Os gestores do esporte estavam lá, chamou ele. Ele teve até que sair de madrugada, porque eu acho que ele mora em Curitiba, não sei. Ele foi lá, ouviu a proposta e teve para assinar e não assinou. E aí, as outras propostas importantes que ele falou que teve foi a Ponte Preta, que a Ponte Preta procurou ele. Uhum. E aí, veio a pérola, o Jair. Ele falou que o América tinha procurado ele pouco antes de fechar com o Enderson. Então, aí ele falou, o América me procurou há um ano atrás, ou seja, se a entrevista ela data de setembro de 2017, pode entrar lá. Ele vai falar isso no minuto 7.12. É o minuto 7.12 que ele fala que o América procurou ele há um ano atrás e ele acabou não fechando valores, o América foi e fechou com o Enderson. Então, se o América fechou com o Enderson, foi naquela lacuna da dispensa do português, né? Aí eu te pergunto, Jairo, o presidente em 2016, da gestão que dispensou o Sérgio Vieira com um volume alto de rodadas sem vitórias e que buscou o Adilson Batista, foi o Alencar. E com essa procura, eu imagino que com o elenco de 2016, eu acho que mesmo com essas dificuldades de 2018, o elenco de 2018 a torcida acha melhor, né, do que o de 2016. Eu imagino que a maioria pensa assim, né? Então, eu acho que se tivesse fechado com a Adilson lá em 2016, o trabalho teria sido ainda pior, né? Ou com condições mais dificultadas, vamos ser mais ameno para dizer isso. É, muito então, provavelmente. Muito provavelmente. Isso foi das boca, da boca dele. Repito, entra nesse programa aí, Esporte Interativo. Aí eu te pergunto. Tá, o Alencar procurou talvez a mesma visão de treinador que poderia estar assumindo o América. Segurou o Sérgio Vieira também com um volume de rodadas que nós achamos talvez não tão preocupante, porque o time de 2016 não dava a resposta que deu de 2018, mas também fizemos a besteira de segurar o Adilson muitas rodadas aqui, era para ter dispensado contra o Atlético Paranaense. Então eu te pergunto, dois presidentes, sendo que um buscou o outro, de novo, foi lá na casa dele chamar de volta, o problema fica só no nome... Seja mais explícito, Marinho, quem foi buscar quem? O Alencar foi lá buscar o Salom em 2017 para voltar para o futebol. Aí eu te pergunto, o problema ele fica nomeadamente pontual num gestor ou fica no sistema? É isso que eu fico achando. Pô, a gente fala de renovação, mas eu queria que essa renovação também se apresentasse, porque aparece a renovação e busca os caras que têm casco maior para aguentar qualquer tipo de pressão, aí gera outros problemas. Então foi uma série de problemas, o Drubs que foi um problema, manter o Adilson foi um nível de problema muito alto, mas fica complicada essa questão. Vai sair, vai entrar outro, o problema não é o nome, o problema é continuar com a mesma linha, é isso que eu queria entender. Marinho, ó, eu vou te falar sinceramente, eu falo isso sempre por aí, e eu vou falar, hoje o América é uma ação entre amigos, ela não é um clube. A gente, na verdade, a gente fala sobre profissionalismo. Desculpa, hoje? Não, hoje sempre. Mas tô falando hoje, assim, sempre. Hoje, 2018, a gente continua uma ação entre amigos. Então, ainda é. Perfeito. Então, o que acontece? A gente, quando você tem um clube como a América, em que o profissionalismo acontece em certas partes, mas em outras partes o profissionalismo não acontece, você tem o pior dos dois mundos. Por exemplo, a gente tem no nosso estatuto que toda eleição de presidente lá para o conselho gestor tem que ter um novo, certo? Em teoria, isso deveria ser um mecanismo para renovar as cabeças, correto? Não é, porque os eleitos, cara, são sempre os mesmos, sem nenhuma crítica a quem está lá. Eu não vou criticar aqui a pessoa de ninguém, não vou criticar muito menos se quem é mais americano, quem é menos americano. Mas, por exemplo, Dover, nós sabemos que faz parte do mesmo grupo. Então, as ideias recirculam. Não entra ar novo na sala. As ideias recirculam ali dentro, recirculam. As buscas por soluções são as mesmas. Exato. Tá? E uma das coisas mais chatas que eu acho quando a gente começa a falar em política, e nesse caso é política mesmo, é que quando a gente fala de uma gestão, a gente parece que a pessoa é obrigada a falar mal da outra gestão. Toda gestão que passou na América teve erros e acertos. Todas. Eu estava falando isso, por exemplo, com o Léo Baltazar, sobre o pai dele. O pai dele foi ele é um injustiçado na história do América, na minha opinião. É uma grande pessoa, um grande americano. Não, e ele pegou o América numa época que ninguém queria pegar. E ele e saneou o time, arrumou o time, a gente viveu o módulo C, aquela coisa toda com ele. Mas em termos de financeiros, em termos contábeis, cara, a gente estava para fechar. Então, o assim, profissionalismo que hoje o América já tem na sua parte de corpo funcional, uhum, quem tá ali debaixo dos caciques tocando isso, a boiada, isso começa na gestão do Baltazar. Exatamente, isso é uma justiça. Esse é um profissionalismo que hoje a gente já conquistou e já consolidou. Exatamente. Profissionais muito bons funcionando ali debaixo da cacicada, né? Funcionando, fazendo a máquina rodar e trabalhando direitinho, sendo, inclusive, cobiçado por outros clubes, pelo trabalho sério que fazem, né? Pelo comprometimento que tem com o clube. Isso precisa ser deixado bem claro para não se julgar também o menino junto com a água da bacia. Isso, exatamente. E aí o que eu estava falando exatamente sobre isso no último jogo. O América, ele é uma empresa que funciona, mas ela é absurdamente conservadora em tudo. Então, o que acontece? Quando a gente vai para um campeonato muito menos competitivo, como é uma Série B, Esse conservadorismo, esse jeito de ser, até certo ponto, essa austeridade com o jeito de ser, nos dá uma vantagem absurda. Porque como a competitividade é baixa e a grande maioria dos times não tem o que a gente está brilhando. O problema é que quando a gente vai para a Série A, a gente tem uma competitividade muito maior, a gente é o time com menor orçamento na Série A, ou um dos menores. Então, ou menor. Cara, o menor, ou, né? Ou, então, isso, o que acontece? Eu também achava, mas eu fiquei na dúvida aqui. Então, o que acontece? Você tem um menor orçamento. Quando você é o menor orçamento num ambiente de competitividade como esse, tá, cara, você não pode errar nada. Se você errar pouco, você já perde. Exatamente. Então, o que acontece? Quando chega na Série A, essas ideias que ficam recirculando, sabe, trabalham contra a gente. Então, a ideia, que time numa Série A mantém um treinador 10 partidas sem ganhar? Vocês podem virar e falar assim, ah, mas isso é coisa de futebol antigo, isso é coisa... Não é, cara, 10 partidas é mais de 25% do campeonato. Então, assim, tem certas coisas que você não pode se dar o prazer de errar, que numa Série B da vida, você pode, porque a competição é mais baixa. Uhum. Então, eu acho, a minha opinião, é que bacana, eu não vou aqui meter pedra na gestão de ninguém, embora todas tenham seus erros, sabe? Mas a desse ano, nós cometemos muitos erros em função desse pensamento conservador e desse pensamento de que a gente pode ser o mesmo clube da Série B na Série A. Não pode. É o segundo ano que a gente comete esse erro. Esse ano, esse erro parece ser menor porque nós fizemos mais pontos, mas a consequência é a mesma. E o pior, a consequência é pior, que dói mais já. Pode ser. Então, assim... Né? E a gente fez pontos na Série A de ponto corrido mais nivelada de todas. Então, isso é verdade. É o que dava esperança. Foi a edição que está mais, por enquanto, é o que está mais cravado a queda. Aí é o Paraná Clube. Mas você vê aí, vamos colocar aí, talvez, do Fluminense para baixo, que é o 12º, a briga vai ser de foice até o final. Então, é um campeonato que tem um nível de competitividade muito alto, tá nivelado, e o América estava mostrando, no início, uma condição que poderia almejar, pelo menos, aquele objetivo inicial, que era permanecer. Eu acho que assim, eu concordo com tudo. Henrique, o que me estranhou é que nesse programa, o Adilson confessa que ele era projeto do América em 2016. Uhum. E isso que eu achei estranho. Eu falei, peraí, então ele não brotou no América do nada, não. Ele já é um nome tentado lá atrás. Uhum. Então, que mudança que é essa que a gente quer? É só de um CPF na ponta da gestão ou é uma mudança de pensamento? É isso que eu queria deixar. Deixa eu só interromper um minutinho. Deixa eu só. Vai, Tati. Mas quando entrou o hiato da Copa, que a gente veio com o Drubsky e tudo, e que o Drubsky foi embora, aquela confusão toda, eu acho que a gente tomou não de alguns técnicos. E talvez e aí, isso aí. E aí que entra. Porque eu fui um dos... Eu até comentei com o senhor. Eu acho, Thales, eu não tenho informação nenhuma. Claro. Eu acho que a gente tomou não de alguns técnicos, sim, depois do Drubsky. Acho que não deu tempo da gente tomar não de técnicos antes do Drubsky. E outra coisa, Eu também não tenho essas informações, mas eu sei que a gente tomou uns nãos aí. Nós tomamos não do Adilson em 2016. É isso que eu tô tentando dizer. O América, infelizmente, até hoje... Ele está numa condição de quem quer aceitar e não quem o América quer escolher. Então, por exemplo, sai um camisa 10 do América, vem uma lista aí de torcedor e não contrata ninguém, aí o pessoal regaça. Mas peraí, você sabe se essa lista aí é muito fácil falar, não, botar um cara lista. É muito fácil botar uma lista. Eu concordo com você, Marinho. Fiz essa crítica aqui no programa passado, eu estava falando de jogadores, mas ela vale também para os técnicos. Se eu for apontar o maior erro do Campeonato Brasileiro de 2018, partindo das sem informação interna nenhuma, tá? Partindo do meu achismo, né? De todo o meu informações tiradas do meu âmago, para não dizer outra palavra. Partindo do princípio que, de fato, a diretoria foi pega de surpresa na saída do Enderson, como diz ter sido pega de surpresa. Levando em consideração que o Enderson anuncia sua saída no dia 17 de junho e Ricardo Drubsky é anunciado 3 dias depois, no dia 20 de junho, não deu tempo da América receber não de ninguém. Eu tô partindo do princípio de que no momento em que foi dito que o Adilson ia sair, o Drubs que mexeu seus pauzinhos falando, eu quero, tio. Exatamente o que eu ia falar. Isso. E isso foi topado. Isso foi bancado pela diretoria. Esse, pra mim, foi o maior erro desta diretoria durante todo o campeonato. A partir daí, aquelas duas apresentações desastrosas do time do Drubsk, principalmente a primeira delas, contra o Paraná, um time descansado, com parada da Copa, teve tempo para treinar, o escambau a quatro, perdeu o Serginho? Perdeu. Mas sem Serginho, a gente ganha o Paraná qualquer dia. Se for para jogar direito, quiser jogar decente, jogador entrando no campo com comprometimento, bem treinado, é para ganhar deste Paraná que está aí a qualquer dia. E nós não conseguimos isso, nem com o Drubsky, nem com a Adilson. Então esse, para mim, foi o maior dos erros. Tem os outros também, de não conseguir repor as peças, se reforçar, etc e tal. Então acho que todas essas críticas à diretoria são extremamente válidas. O que eu preciso colocar aqui, por isso que eu fiz essa parte, de que o profissionalismo que o América já conquistou dentro dos operários que estão ali tocando o dia a dia do clube, isso a gente não pode desmontar, isso eu acho que precisa ser mantido, porque esse profissionalismo a gente já atingiu. E esse profissionalismo, ele cada vez mais, com os seus próprios profissionais que estão ali, eles fazem cursos de aperfeiçoamento, eles estudam a coisa, cada um na sua área, seja de recursos humanos, marketing, área contábil, está todo mundo trabalhando para fazer o melhor pelo América, e são profissionais que estão comprometidos com a causa do clube. Isso a gente precisa preservar. A cabeça é aquela que a gente mantém há pelo menos nos 30 anos, que eu me entendo por gente que eu torço para a América, é sempre essa mesma cabeça, e é essa que eu acho que a gente, concordo com vocês, que a gente precise arejar, que novas propostas precisam vir para o América, que novas pessoas com novos jeitos de fazer futebol e de ousar um pouquinho mais venham com essas propostas para o América. Agora, mas, ó, não tem espaço não, tá? Eu sei que é difícil. O espaço político é baixíssimo para você renovar. Esse é um problema do América, eu concordo com você, Jair, mas esse é um problema de toda e qualquer organização social que nós temos nesse país. Toda, sem imaginar, é difícil, sim. A entrada na hora de fazer parte daquilo, de somar, você pode imaginar o que você quiser aí. Associação de classe, associação de empresas, associação de bairro, o condomínio do seu prédio. Você acabou de mudar para o seu prédio? Vai lá entrar no condomínio do seu prédio, trazer ideias novas para o condomínio do seu prédio. Aliás, você costuma ir na reunião de condomínio? Isso é uma pergunta retórica para todo mundo, tá? Ninguém direcionado, não. Então, esse é um problema, sim, cultural nosso, em que todo tipo de organização social tem, e que é difícil, sim, é uma barreira a mais para se romper, mas o América não é difícil, não é diferente de todas as outras organizações sociais que a gente tem, pelo menos eu penso assim. É muito difícil, talvez, pelo número, digamos, reduzido de pessoas interessadas em fazer isso acontecer, né? Mas eu acho isso até esse ponto natural. O que eu fico tiririca nessas críticas que são feitas à diretoria são aquelas críticas que não são embasadas. Aquelas críticas que assim como eu acabei de tirar informações da minha digníssima bunda para falar sobre a negativa ou não de técnicos no momento da saída do Anderson, tá cheio de rapaz aí que tá tirando informação da digníssima bunda para falar de fazer críticas a diretorias de coisas que, assim, aí não precisa nem não ter informação. Aí é uma questão de lógica. Né? É uma questão de entender o que, que está sendo feito, de como as coisas são feitas na hora de se colocar essa crítica. Hoje mesmo eu já vi uma que vem correndo aí, desde que mundo é mundo, desde que esse ano começou, que está lá. Estava lá correndo no Facebook, está lá. Parabéns, Salum. Fique aí com o seu Museu do América e com o seu Planeta América. Não faz o menor sentido. É o tipo de crítica que pressupõe que você tem uma verba escalonada para museu e para Planeta América e que deveria estar sendo injetada no futebol, quando isso não faz sentido. O Museu do América está sendo construído, a pretensão é que ele seja construído a partir de arrecadações da Lei Rouanet. O América já tem um projeto da Lei Rouanet liberado, a captação de não sei quantos milhões de reais, que é para fazer o museu. Como é que funciona a Lei Rouanet? Tá cheio de história aí, todo mundo fala da tal da Lei Rouanet, e ninguém efetivamente, a maioria das pessoas, pelo menos que a criticam, não sabem como ela funciona. A Lei Rouanet é uma lei essencialmente liberal. Ela parte de um pensamento liberal de que o mercado vai decidir o que é bom para a cultura brasileira. o governo federal abre mão da sua arrecadação, de parte da sua arrecadação. No caso do América, eu não vou me lembrar do valor, se eu não me engano, é 10 milhões de reais, é isso? Se não for, fica sendo. É alguma coisa nessa cifra aí. Vamos supor que seja 10 milhões de reais. Então, o governo federal autoriza o América a captar 10 milhões de reais para a construção de um projeto cultural, no caso, o Museu do América. Aonde o América vai captar esse dinheiro? Vai baixar lá no Banco do Brasil, entregar uma carta e falar que o governo federal vai dar 10 milhões? Não, não é assim que funciona. O América agora pode correr atrás de empresas e pessoas físicas, mas em sua maioria quem faz financiamento de Lei Rouanet são empresas, e vai bater na porta e falar assim: oi, tudo bem? Eu tenho este projeto cultural. O senhor gostaria de aproximar a sua marca a este projeto cultural, tendo assim retorno de imagem, retorno de marketing, e ao mesmo tempo esse dinheiro que o senhor está me dando, o senhor não ia gastar em outra coisa, porque o senhor ia pagar imposto, então ao invés de pagar imposto, o senhor vai pagar aqui para mim? O senhor topa? É assim que funciona. Então, se o América, acho que tem um ano para fazer essa captação, se o América conseguir captar dinheiro suficiente para tirar do papel o projeto do Museu do América, ele, o América, vai conseguir fazer o seu museuzinho. O América poderia usar esse dinheiro, fazer essa captação para contratar jogadores, para botar no futebol? Não, não pode. Essa receita tem lá já definida qual que será a finalidade dela. E a finalidade dela é a construção do museu. Então não dá para fazer outra coisa, certo? Planeta América. Planeta América é outro esquema também, gente. É aquilo que a gente estava falando quando saiu o Serginho, que todo mundo falou: ah não, vamos contratar o Serginho. Se não contratar o Serginho, pega outro jogador. Uma coisa é você conseguir um grupo de jogadores, ou um grupo de investidores, para pegar um Serginho, que é um jogador jovem, promissor, que está despontando. Fala: olha, vamos deixar ele aqui mais na América, quem sabe no futuro a gente vende, a gente obtém lucro para isso. O investidor pode estar interessado no Serginho e não interessado em outros jogadores. Então é esse tipo de crítica, de como se o caixa do América fosse infinito e de que todas as retrancas, todas as conveniências tivessem que estar totalmente focadas no futebol, sem pensar na estruturação que a gente está fazendo, na necessidade de se ter um clube estruturado, organizado economicamente, um clube que pense de longo prazo, porque não adianta ficar na Série A. Ficar na Série A agora é muito importante, mas pensamento de longo prazo não é só resolver ficar na Série A até ano que vem. Então é esse tipo de crítica é que me tira do sério. Esse tipo de imediatismo é que me tira do sério. E principalmente, esse tipo de gente que aponta o dedo, e aí você falou brincando aí do vou cancelar meu Onda Verde, esse para mim, vocês vão me desculpar, mas para mim, Henrique Gomes Pinheiro, que não sou melhor nem pior do que ninguém, mas para mim, vocês são os piores críticos. Por que que são para mim os piores críticos? Vamos dar uma olhada aqui no torcedômetro do futebol. O Remo tem 21.600 sócios. A Ponte Preta tem 21.300, o Ceará tem 21.100, o Santo André tem 18 mil, Fortaleza 13 mil, Vitória 9, Brasil de Pelotas 9 mil sócios torcedores, Juventus da Rua Javari 6.700. Nós estamos com quanto? Nós estamos com 2.600 sócios torcedores. Esse cara que só critica e que aponta o erro é aquele cara daquela clássica frase que eu já puxei aqui várias vezes, de que ele fica só pensando no que o América pode fazer por ele, e ele exige do América o resultado em campo. Enquanto ele, no papel de torcedor, seja indo a campo, eu sei que tem gente que não pode fazer sócio-torcedor, não é para todo mundo mesmo, né? Não é todo mundo que vai ter essa grana disponível, e acho super normal. Quem não puder fazer, que não faça. Quem não puder gastar dinheiro e ir a todos os jogos, que não vá. Esse cara, tudo bem. Agora, o cara que tem o sócio-torcedor, que quer ir a todos os jogos, que quer estar sempre em campo, mas só quer ir na boa, ah, porra, não, não me torra o saco. E esse foi o meu desabafo da semana. Vai, Jairão, agora é sua. Henrique Pistola, acabamos de ver Henrique Pistola no dia 16/11/2018. Isso, cada semana um desabafo. Mas você tem razão, cara. Eu acho que a gente. Nós já somos uma torcida muito pequena. E eu acho que chega à conclusão que quando chega essas horas assim, é aquilo que o Joalisson mil vezes já falou: é o torcedor consumidor. O cara acha que, de alguma forma, ele está trocando o dinheiro dele do ingresso ou do sócio-torcedor por vitória em campo. Cara, às vezes eu me pergunto onde é que esses caras estavam quando a gente estava no módulo 2. O que esses caras estavam falando, velho? O que esses caras estavam falando quando a gente estava jogando lá no campo da Fremisa, numa chuva do cão? Mas entendeu? Na verdade, Jair, deixa eu só interromper. Quando a gente estava no módulo 2, as mídias sociais, as redes sociais não eram tão fortes, né? Então essas pessoas não tinham tanta voz assim. Também. Sim, mas assim, eu acho que eu sempre penso mais na arquibancada. Posso interromper mais um pouquinho? Deixa eu interromper mais uma vez só. Ah. O programa tá tão sério que até eu estou falando sério, bicho, eu tô gostando. Continua já, por favor. Mas eu falo assim, o lance é que eu fico pensando na arquibancada, cara. Nossa, a torcida é corneta pra caramba, velho. O pessoal é corneta pra caramba. Só que é o seguinte, antigamente eu via que mesmo nesses jogos malditos, igual eu falei, eu tô lembrando aqui de um jogo específico, eu sempre brinco que quando a gente for jogar o Mundial lá em Dubai, eu vou aparecer na Globo mostrando meu ingresso de América e União Luziense lá no campo da Frimisa. Falar assim, ó, eu tava lá, né? E aí a gente costumava ver mesmo uma reincidência no campo de algum. Tá, o América é isso mesmo, não, tá difícil e tal, não sei o quê. Mas o pessoal, sabe, esse negócio da rede social, eu me pergunto se de fato esses caras cancelam mesmo Onda Verde. Eu brinco que deve ter 1.000 adesões por dia, porque todo dia tem 1.000 né, cancelando. Não tem jeito. Você entendeu? E tem outro fator também. Você falou a questão da torcida ser sofrida, né? Da torcida, aliás, ser pequena, né? No caso, a gente tá nessa praça, por isso que às vezes eu acho a questão do clássico como a rivalidade que tenta nos manter até vivos nesse cenário esportivo. Porque você tem duas agremiações, principalmente o Cruzeiro, o rival, que ganha muito, entendeu? Então eu acho que isso interfere também diretamente na convivência do americano, que vai para o estádio já com aquela hostilidade, com aquele rancor, né, de que os rivais às vezes têm projeções maiores e começa a criar uma áurea. Aí você, por exemplo, você vê lá, Chapecoense não tem com quem brigar lá na cidade, é só eles. Então, às vezes, eles estão tentando buscar um soerguimento que às vezes a gente teria até mais condição no América, por questões estruturais também, e às vezes não consegue porque já é meia dúzia e a torcida que é pequena quer dividir, quer divisão, quer só elencar as hostilidades e não tentar buscar essa renovação tão necessária. Então, assim, uma forma que eu uso, Jair, para não assimilar esse lado tão nocivo e, como o Henrique falou, instantâneo e imediatista, é a forma como cada um enxerga o clube. Eu já até falei isso com o Henrique uma vez. Eu enxergo a América num contexto de 100 anos. Quando você enxerga a instituição... Sim, com certeza. De uma forma estrutural, de uma forma histórica, você vê tanta merda que a gente já viveu, tanta condição que era para estar extinto, e tá lá lutando, tá lá... cai para a segunda, volta para a primeira, dando porrada, e luta, cai, volta, e não morre, e luta... como vocês falaram, a ação entre amigos ela pode ser vista tanto de forma pejorativa quanto benéfica também, porque se não fosse dinheiro do bolso de alguns americanos, o América teria virado um Renner, que foi campeão gaúcho em 54 e acabou, a América do Rio, Portuguesa, que desapareceu, Bangu, São Cristóvão, eu vou ficar aqui até amanhã falando, time que já foi campeão da Série A, Guarani, que ainda não voltou ao lugar que ele já chegou. Entendeu? E o América com muito mais estrutura física nesse sentido. Então, assim, quando você enxerga o América numa questão estrutural e histórica, as pontualidades são importantes, mas elas não são as decisivas. Tem cara, se não renovar com o João Ricardo, eu vou queimar minha camisa. Se cair para a segunda divisão, eu nunca mais vou no campo. Ah, se o Salum não sair da presidência, meu Onda Verde está cancelado. Ou seja, ver essa condição de consumo imediatista, momentânea, do segundo em questão. Se não demitiu o Adilson Batista, acabou, o América acabou para mim. Entendeu? É isso que causa esses transtornos coletivos que em mídia social fica muito alvoroçado. E aí você vai no campo para um entretenimento, você vê gente brigando lá o tempo inteiro. Isso é verdade. É por isso que o Henrique falou sobre Planeta América, museu, essas coisas. Eu entendo a América da mesma forma que você. Uma coisa é essa instituição que é o América. E o Planeta América, o museu, ele se encaixa nisso. Nessa instituição maior, nesse clube, nessa coisa gigante que é o América, principalmente no coração da gente. Outra coisa é o time. vamos conversar. Hoje eu tava mexendo na... O Henrique pediu, eu tava mexendo e eu achei aquela narração de 2009, da gente subindo pra Série C. Cara, subindo eu chorava... Subindo pra Série B, não? Cara, não, subindo pra Série B. É, campeão 2009. Da Série C, 2009. 10 anos atrás, praticamente. Foi da semifinal não. Da Série C de 2009. É, já, não rebaixa a gente pra Série D, não, bicho. Não. Então, assim, isso vai fazer 10 anos ano que vem. Cara, a gente tava subindo há 9 anos atrás, da C pra B, e assim, foi uma conquista, bicho, foi um negócio assim, a gente esteve tão próximo de ver nosso clube acabar, a gente esteve tão próximo de falar, bicho, daqui pra cá não tem mais, atingimos o fundo do poço, né? E agora, assim, esquecendo a instituição, e a instituição evoluiu muito nesse caminho todo, o time de futebol masculino, né, do América Mineiro, também evoluiu. Concordam comigo? Sim, em 9 anos. Então, assim, hoje, por exemplo, realize o nosso pesadelo. E aí a gente vai para a Série B, certo? Ano que vem nós entramos como favorito ou não? Sempre. Sim. Sempre, correto? Correto. Quando a gente subiu lá de 2009, quando a gente disputou 2010, a gente era favorito a alguma coisa? Não. Não nada. Então, o que acontece? O torcedor que entra nessa vibe de... Cara, a gente fica puto, velho. Claro que a gente fica puto. Óbvio. É óbvio. É futebol, é emoção, cara. Futebol é aquilo ali que você tá sentindo e que você precisa achar um dono para aquele sentimento, achar um culpado, sei lá. E aí, de repente, você tem que parar para pensar. Não, você tem que botar as coisas em perspectiva. E pensar que tá, beleza. Se o João Ricardo não renovar... Bicho... João Ricardo não é o último goleiro do mundo, não. Não é o único, não. Nós ainda temos Fernando Leal e Jori. Se vender o Messias, que venda bem, porque uma hora vai ser vendido. Entendeu? Se for vender fulano, uma hora vai vender, não tem jeito. É questão de escala, é uma questão quase de cadeia alimentar. Você entendeu? Não adianta. Alguém vai vir e vai comprar, mesmo que pague a multa. A gente não pode se agarrar a esse sentimento de que se o clube não for o que eu penso... Aliás, se o time não for o que eu penso, não é o meu time. Exato. É meu time, tem que ser meu time. E outra coisa, se o América cair para B, para C, que se dane, cara, eu vou estar lá, vou torcer, vou achar bom, vou ter sócio torcedor, vou ser cotista, porque eu penso que é o seguinte, o Independência é minha segunda casa, cara. Eu frequento aquilo lá desde que eu era moleque, e vocês também, certo? Eu não sei vocês, mas para mim eu me sinto lá tão confortável quanto eu me sinto em casa. Exatamente. Certo? Então, o cara chegar e ficar com essa onda de eu vou cancelar, vou queimar minha camisa. Ô, bicho, queimar camisa é igual queimar bandeira, cara. Entendeu? É um ato tão, vamos dizer assim, de deserção, para falar numa linguagem militar, né? É um ato de deserção tão grande, mas olha para você ver como é que você pode desertar de algo que é tão maior que você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tá, eu falei aqui um pouco, sei lá, ufanista, vamos dizer assim, mas eu acho que quem tá com essas coisas na cabeça, meu, na boa, futebol não é pra você. Pegue seu dinheiro e vá ver um cinema. Você vai pagar mais ou menos a mesma coisa e você vai ter saído de lá vendo 2 horas de cinema. Futebol é pra outra coisa. Futebol é pra você torcer, pra você curtir, pra ver os amigos, pra não brigar com seus amigos. Entendeu? E para curtir essa coisa que a gente tá vivendo. Eu não sei, eu tenho certeza que muito americano que tá ouvindo a gente nunca foi numa caravana do América. Nunca curtiu o que é uma caravana do América num jogo fora de BH. E sentiu a diferença que é, sabe? Então, beleza, eu acho que quem tá com isso na cabeça tem que repensar futebol como hobby. Futebol não é hobby, não é um hobby típico. Descompromissado. Não é um hobby, tipo, igual eu falei. Não é igual ir no cinema, não é igual. Entendeu? Ter um show. É diferente, cara. É outra coisa. Ô Jairão, os caras brincavam e falaram: entretenimento, pra mim é campeonato italiano, lá, Roma. Isso mesmo. Vila. Aí que você vê lá, você fica torcendo pra dar um golaço lá. O América isso. Não, o América é. Você tá levando é o seu nome, a sua família, os seus amigos. Isso, cara. É o panteão lá que você vai defender lá, ué. Isso mesmo, futebol é o último divertimento analógico que restou. É. todos os outros divertimentos hoje em dia são digitais. Quando você vê um Barcelona e Real Madrid, o que, que você está vendo, na verdade? Praticamente um FIFA 18 no Xbox. Exatamente, mas é isso mesmo. Você não tem uma ligação puramente afetiva com aquilo. Você está vendo futebol, pô, bacana e tal, não sei o que e tal. Mas o único prazer realmente analógico, enquanto você chega lá, você vê o jogo, você toma uma cerveja, come uma pipoca, conversa com os amigos. Você tá envolvido. Você tá lá, você sente um cheiro, você grita, você faz parte do barulho. Você sente cheiro de campo, por pior que ele seja. Você sente cheiro de campo, sabe? Então, esse é o último prazer analógico. Se você é pai e tá com essa cabeça e não vai levar seu filho mais, pensa nisso, cara. Esse é o último prazer analógico que seu filho vai ter. A não ser os psicológicos, mas enfim. E confirmando o que você falou de 2010, que o América subiu na raça, aquela coisa toda, só para confirmar ainda mais, corroborar mais o que você falou, a Portuguesa, que não subiu aquele ano, ficou em quinto lugar, o Sport de Recife ficou em sexto, com orçamentos bem superiores ao América naquele contexto. E a gente fica vendo essas analogias aí com terceiros. Outro dia eu vi no grupo, não sei quem colocou lá, não sei, a Chape ou Fortaleza, times que saem de baixo tal, e o que eu fiquei mais escandalizado é que num grupo do América, o América não foi lembrado, essa subida epopeia, essa épica, subida épica que nós tivemos na raça, classifica passeio com um milagre lá, campeão Série B 2010 e Série A 2011. E subindo, às vezes, em muitas situações, em condições adversas. Mas por que não pode ver esse lado também? Ah, não, porque nós chegamos na Série A de 2011 e caímos em 2012. Ah, não, buscamos, fomos lá. Ah, 2014 teve um problema extracampo gravíssimo. Senão era para ter sido até campeão, se bobear. A gente tinha uma performance para ser campeão. Ou seja, 2017 poderia ter vindo o Tri ou o América mais regular na Série A, não sei. Só para interromper rapidinho, sem culpado apontado até hoje, né? Também. Exatamente. Esse erro gravíssimo, né? E depois desse erro gravíssimo, que muitos ainda falam, agora o América acabou. Agora o América acabou. O América na raça lá sobe para a série. Depois daqui já subimos. O Richarlison fazendo gol com capoeira lá na área, o pau comendo, ganhando do Atlético lá no Campeonato Mineiro com aqueles 2-1 lá com o Brian e o Mancini, que é a coisa maravilhosa que foi lá no estádio. E subimos, caímos, aí sobe de novo como campeão, com o vice tendo um orçamento 10 ou 20 vezes maior que o nosso. Ah, não, parece que fica uma turma assim, agora o América cai, agora ele acaba, agora ó, com essa queda ele acabou. Ô meu filho, o América tá lutando contra a lógica desde 1933, quando negou o profissionalismo sob determinadas condições. O América tem 70 anos que luta contra a lógica. Se você quer mamata, vai para o Barcelona. Porque não vai para Corinthians e Flamengo, não, porque estão querendo matar o presidente lá também. Entendeu? O Flamengo, com 40 milhões de torcedores e com uma seleção brasileira, o presidente não pode sair na rua. Gente, então, é que a faixa... É o Flamengo no Brasil... Flamengo e Corinthians são os times de maior orçamento do país. Aí você vê os melhores momentos do jogo do Flamengo, vai assistir o jogo do Flamengo. Quando tá jogando em casa, tá aquela faixa lá no canto do escanteio, lá do lado esquerdo. Brasileira obrigação. Não é não, meu filho. Que coisa estúpida. Nem para eles é, quanto mais seria para nós. Ou seja, a gente tá buscando alternativas, porque é óbvio, gente, que a gente viu erros, né, Henrique? A gente viu erros na Série A, erros que a história, às vezes, nos mostrou que não pode repetir. O Jairão foi enfático na questão das 10 rodadas, 25% do campeonato na mão do Adilson. Teve erros, a gente não está passando a mão na cabeça de ninguém. A gente só viu o América de uma forma bem mais macro, e esses erros não serão suficientes para acabar com a América. É isso que a torcida tem que entender. Errou, volta, entendeu? Mas não acha que isso é o fim, é o apocalipse. Porque a gente entra para ver as mídias sociais da América, eu não consigo, eu saio. Não estou em nenhuma atualmente. Porque é um clima de apocalipse absoluto. E isso que a gente tem que tentar mudar, porque se já é pequeno o nosso segmento, acabar com o pequeno é muito mais fácil do que se acabar com um time com torcida de 40 milhões de torcedores, gente. O Flamengo pode falir, pode quebrar, que ele volta forte do mesmo jeito. Passa 5 ou 6 anos, 10 anos, ele volta, entendeu? Porque é um lastro cultural fortíssimo no país. É um país, gente. É um país. América, 40 agora, milhões de pessoas são um país. É um país. Agora, a gente é uma família, entendeu? O América é uma família que luta para sobreviver. Você tem noção, uma família aí, encarar Maracanã, encarar Beira-Rio, é engraçado demais. Você fala, pô, eu vou nos Jogos do América, a maioria das pessoas eu conheço, nem que seja de vista. Pois é, entendeu? É a mesma coisa, você tá lá no almoço de domingo na casa de sua avó, aparece sua prima lá com um namorado lá, você conhece o cara de vista, mas ele tá lá no mesmo espaço que você. É isso, o América é isso. O América é uma resistência que a lógica não explica, entendeu? É, em devidas proporções, você vê lá o Rayo Vallecano na Grande Madrid, ele bate de frente com a dupla? Não. A gente também bate? Ué, pega aí, nós derrubamos dois técnicos do Atlético, nós derrubamos o Aguirre e o Thiago Largue. Aí você fala, como? O América tá indo, luta para ficar na Série A. É isso que a torcida tem que entender. O fato da gente lutar gol louco para o América permanecer não significa que a gente concorda com esses erros grotescos. Mas tem a hora de criticar, mas tem a hora de falar, beleza, caiu, sobe de novo. Ou então não vai cair, deixa o Givanildo lá tentar motivar a moçada, que é o que ele... Se ele está acreditando, por que que é o torcedor que, nessas condições, esse ano, para mim, é meu último como torcedor, acabou. O meu plano Onda Verde vai para o espaço, a minha vida no América acabou, vou jogar tudo fora. Não é assim. É como o Jairo falou, é uma paixão, e paixão é muito perigoso, né, Jairo? Eu vi um depoimento do Pedro Bial, ele falando naquele documentário Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Ele fala que no campo de futebol a gente volta a ter 16 anos de idade, ele com 50 anos, não sei. Só que isso ele não está falando num lado positivo, porque um jovem de 16 anos pode também falar ou agir de forma absurda, né? Então, assim, você volta para um lúdico. Você quer um caos engraçado? Eu vou te contar um caso engraçado do Independência Antigo. Eu gostava de sentar ali do lado da Pitanguinha, ali na curvinha da Ferradura, sabe? Sempre foi meu lugar de sentar ali. E tinha um senhor, um senhor negro, bem negro, que sempre sentava lá do meu lado, com o radinho dele. E aí, eu não lembro que jogo que era, mas quem estava apitando era o Paulo César de Oliveira, sabe? Sim. E aí eu sei que o Paulo César de Oliveira deu um pênalti contra a gente. E um pênalti assim, que não foi nada. E aí deu o pênalti contra a gente. Esse senhor pegou o radinho, mas meteu no campo com vontade, então gritou assim: "Crioulo, filha da puta, só podia ser preto!" Aí eu fiquei pensando, falei, bicho, essa é a loucura do futebol, cara. A loucura do futebol. Mas aí, muitos anos depois, ainda que pensei até em escrever uma coluna sobre isso um dia, é porque aquele senhor, ele não era negro naquele dia ele era verde. A cor dele era verde, todos nós éramos verdes, por isso que ele não se espelhou no juiz. Você entendeu? Então, aqui todos nós, a gente poderia parar para juntar um monte de causos de maluquice de campo, né? A falar nisso, causos do América volta essa semana, viu, gente? Promessa aqui, tá? Show. Então, assim, eu concordo com... Eu acho que o futebol tem essa tendência de enlouquecer até certo ponto, né? Eu já falei com os amigos meus, eu falei que, na verdade, o América... Quem começou a torcer pro América nos últimos... Acho que talvez em toda a história dele, casou com uma mulher feia, sabe? Mas é uma mulher feia que todo dia fica um pouquinho mais bonita. Um pouquinho. Todo ano melhora um pouquinho. Aí no outro ano, às vezes, cai um pouco e tudo. A Benjamina Button, é isso? É, mas assim, a gente... Cara... É muito triste, velho. Se você... Só pra dar uma referência de indústria cultural aí que o Alisson não vai pegar. É, ele... tem que ver se ele viu o filme, né? Mas assim, quando sempre que eu fico puto desse tanto, que eu até ando ultimamente, eu fico lembrando de tudo que passou, sabe? De todo esse histórico nosso aí. E não é possível, cara. Melhorou. Não melhorou, mas... Nós estamos muito longe num monte de fundamentos extra-campo. Exato, né? Jair, é isso que eu queria falar. Ô, Thales, analisar... deixa eu só puxar pro Thales aqui, Thales. Você tá caladinho demais, só. Eu não consigo falar, vocês estão falando muito sério, eu não tenho argumento que eu falo. Então vamos falar do Luan. Bicho, o Marinho falou aí, eu tô aqui, eu tô no computador aqui olhando, aqui, tentando decifrar o que o Marinho tá falando, porque eu não tô conseguindo, né? É muita palavra bonita. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Nós já estamos com 1h15 de programa. Puxa rapidinho os comentários que a galera fez aqui, ó. O Edmar Amaral, boa noite, gostei muito da movimentação do Ademir. Ao meu ver, atrapalharam muito o time. Gerson Magrão, Luan, Rafael Moura. Rafael Moura, se perder 10 quilos ajuda. É, talvez 15. Anderson Roberto, Magrão e Luan não servem para o América, acrescento ainda o Donizete. Tem que melhorar muito ainda. O Donizete acho que já está na curva descendente, né? Não sei se melhora muito mais não, a idade pesa. Maurício Rodrigues, por que o Lincoln do Grêmio não joga? Também não sabemos. Ramon Gregório, haja giz do Formiga para tanto otimismo. Acho que ele está falando a hora que a gente está fazendo as previsões dos próximos jogos, talvez sobre a ganhar ou não do Santos, né? Ramon, curta a Série A. Lucas Carneiro, Giva tinha que ter vindo antes, logo após a derrota contra a Chape. A gente falou aqui da derrota, os 4-0 lá do Atlético Paranaense, né? Aquilo foi na 28ª rodada, então temos 10 rodadas ainda pela frente, se a mudança acontecesse naquele momento. Éder Amaral, Ricardo Silva muito bom, Ademir muito produtivo, partir para dentro não tem quem acompanhe. Deixa eu ver o que mais. Maurício Rodrigues, Ademir tem futuro, alguém chegando nele vai ser um grande ponta. Lucas Carneiro, Adilson enganou no começo. Um coxinha escroto. Vamos lá. Eu não sei se ele enganou. Será que ele enganou no começo? A gente chegou a falar no programa passado, né? Que teve aquela vitória cagada em cima do Santos. Aquela vitória contra o Santos, ela não traduziu o que foi o jogo, não. Nada do jogo. O América foi bombardeado. O maior erro do América foi o Drubski. Paulo Braga, boa noite. Ademir jogou muito. Ricardo Silva, grata surpresa. Adriano Lacorte, vocês vão ver o América ano que vem. Com certeza, Adriano. Lucas Carneiro, fila do América era ser a Portuguesa, Juventus, mas resistimos para um caralho. Se não fosse o América morreria. Adriano Lacorte, eu lembro do América Jataiense 9-0, eu tava lá, também lembro disso. Procurar no YouTube, tem matéria lá, acho que do Globo Esporte, sobre o trabalho beleza que o América deu, o garoto do placar. Não tinha o 10, né? Teve que ficar por isso que nós fizemos 10, foi dó do cara. Ai, não vi o jogo, mas tem que defender meu TCC, me respondo. Eu não vi o jogo de ontem. Existe uma pequena luz de esperança pra gente ficar esse ano? A luz de esperança nunca se apaga, Adriano. Esperança é verde, a luz é verde. Lucas Carreira elogiando o programa. Dani Monteiro, ser americano é um estilo de vida. Não tem como, pessoal. E o Paulo Braga também elogiando o programa aqui. Vamos para a Bala e Colatina, só para a gente cumprir essa tabela que nós precisamos cumprir nesse programa também? Bora. Deixa eu puxar aqui votação popular. Vou de Colatina primeiro, com 9,1 empatados, Ademir, Luan e Givanildo Oliveira. Com 18,2, Rafael Moura e Leandro Donizete. E com 36,4, Gerson Magrão foi o pior da galera no voto popular para Colatina. O Alisson Fernandes deixou seu voto no Rafael Moura e o nosso querido Marcão deixou o Magrão também, Gerson Magrão, como Colatina. Jairão, Colatina. Não tem como não, né? O Dodói do Adilson, nós temos que votar nele, porque, nossa senhora, o Magrão, como eu sempre falo, ou o passe dele ou é errado ou é para trás. Eu nunca vi um cara tão ruim e fazendo tanta e ocupando mal um espaço no campo igual o Gerson Magrão. Nossa, muito bem. Demais. Eu já vou votar aqui antes dos nossos convidados, que eu vou votar no Magrão também, então já define a fatura e os rapazes ficam livres aí para fazer qualquer tipo de lação. Thales Maciel, seu Colatina. Meu Colatina vai pro Facebook do Decadentes. Acho justo. Por que razão? Porque colocou lá convidado, Marinho Monteiro. É porque o senhor demorou para confirmar. O senhor demorou para confirmar e aí então, a publicação sou eu. Programada. Colatina é você mesmo. Thales vai ser Oliveira, corrigido, viu? Sempre atrasado. Vai ser corrigido. Marinho, seu Colatina. O meu Colatina é o Gerson Magrão. Eu fiquei com a sensação que no segundo gol do Inter, ele perdeu a bola, né? Tanto é que ele deu um pique tentando desfazer a besteira que fez. Eu acho que ele ganhou até do volante, que estava lá no meio do campo, ele estava lá mais com o ataque. Ele cruzou o campo todo para tentar tomar a bola, mas não foi possível. Ele foi muito complicado no passe, naquela alternativa que a gente poderia ter para alimentar, já que esse jogo tinha atacante, né? Luan, Ademir e Rafael Moura. Não adiantou muito, porque a bola, às vezes, não vinha tão redonda, né? O Rafael Moura ali na frente, eu vi a hora que ele ia ligar o Tinder, tão solitário que ele tava. porque o negócio tava feio, viu? Primeiro tempo, então, tava pior. Vamos pra bala, então. Bala do jogo, votação popular, com 9,1% Norberto, empatados com 27,3% Givanildo e Zé Ricardo, e o mais votado com 36,4%, ele que só entrou aos 24 do segundo tempo, Juninho, foi o bala do jogo pra galera. Deixa eu ver aqui a galera, quem votou, acho que o Marcão votou no Ricardo Silva, e o Alisson acompanhou a galera no voto no Juninho. Jairão, bala. Todos os votados aí jogaram bem, realmente mereceram, mas eu vou votar no nosso jogador camisinha. Jogador camisinha é aquele que pouca gente gosta, mas tem que colocar, que é o Juninho. Depois dessa, eu me sinto obrigado a votar no camisinha também. Não pode, tem que votar no camisinha. Até eu mudei, então, cara. Preservativo mais seguro do elenco americano, Juninho, com 4 votos, vai ser o bala. Vocês estão livres aí também. Thales. Eu vou no Zé Ricardo, porque eu já estou vendo assim, a turma criticando o Zé Ricardo. E ontem, assim, ele, não sei em qual minuto do jogo, ele deu um carrinho dentro da área para tirar um gol do Inter, que eu falei, puta que lá merda. Puta seria, eu acho, que o terceiro do Inter, né? Seria o terceiro do Inter. Isso. Ele entrou assim, eu falei, e o pessoal critica ele. É um negócio, coisa de americano. Ele ainda tem muito que melhorar, com certeza. A gente ainda fala que ele às vezes é muito afoito, mas fazer crítica ao Zé Ricardo, no nível que a galera tem feito também, eu tô com você, acho que tá sendo injusto. Concordo, acho que belo voto. Marinho. O Henrique, o meu voto aí pro Bala vai até como uma homenagem, sabe, ao camisinha, porque o Juninho, cara, repara a humildade dele. Ele é uma pessoa assim, muito simples, né, e batalhadora. Demais. Você vê que é um cara que tá lá, ele teve que, ele nunca tem uma facilidade, ele não pode acomodar, igual o Jairão falou, é um cara que tem que infelizmente tem que ser colocado em campo, mas ele não teve, não sei se ele teve boa receptividade de nenhum treinador, cara, repara pra você verdade. Ver. Às vezes ele comia banco do Christian, aí foi lá com o trabalho dele, ele assumiu titularidade com eles. Aí depois o Drubis que tirou ele, você lembra que o Christian fez até aquele golaço lá contra o Cruzeiro, né? Aí ele batalha e volta, e o Adilson tirou ele entrou e fez aquele gol contra o Internacional. Eu acho que o Givanil também não começou com ele, e o cara vai lá na humildade, não critica, não atrapalha grupo, você vê pelo teor das entrevistas dele a simplicidade, e é um cara que eu acho que ele vai buscar titularidade com o Givanildo, é um cara que não tem vida fácil no América, é o cara que eu vejo, então pelo mérito dele, e o zagueiro, esse Ricardo, ele não foi uma sumidade, mas pelas condições também que foi colocado na fogueira, né, e ele, tipo, não fez grandes besteiras. Então, mesmo o zagueiro tendo bem, eu vou no Juninho, que é o nosso eterno batalhador. É o cara que merece. Muito bem. Então tá aí o nosso camisinha como bala do jogo. Só puxando aqui, o Zé Alves Aguiar aqui, falando que eu não li os comentários dele, que eu esqueci a notícia da camisa. Ô, Zé Alves, eu não li mesmo não, porque eu tava pulando aqui. Eu te confesso que eu pulei o seu, já que nós estamos com o horário avançado. Mas você disse aqui pro pessoal parar, né, pra gente começar a falar do feminino, masculino, sem chance, com mercenários. Não vamos chegar a lugar nenhum. E mais sem conselho, fiscalizando, não muda nada no futebol. Falar do feminino, Zé Alves, eu te confesso que assim, eu queria muito. Logo quando o feminino começou a despontar e esse programa começou, eu tentei fazer, principalmente com o pessoal da Batom Verde lá, conversei com a Theo, conversei com o povo todo lá, com a Anne, com quem estava lá na época, para ver se a gente formava aí um panteão de gente que acompanhava o futebol feminino, não apenas para a gente comentar aqui no programa, mas para mais que isso, fazer um programa só de cada jogo das meninas, como a gente faz aqui para o masculino. É um desejo nosso, né? Fazer um grupo assim, programa só sobre o futebol feminino, só sobre o futebol americano, só sobre o hockey, só sobre o time de porrinha do América, se o América tiver um time de porrinha. Mas para isso a gente precisa de gente que acompanhe o time de fato. E a gente, infelizmente, não consegue acompanhar. A gente não acompanha. Mas as meninas estão sempre fazendo bonito. Diga, meu querido. Se for sobre hockey, eu tô disposto. Eu fui até no show do Judas Priest semana passada, eu tenho muito pra falar sobre hockey. Beleza, então. Tão breve o programa sobre hockey com o Thales Mancião. Então é isso que tá faltando, Zé. Ô, Henrique, sobre notícias da. Diga. As meninas saíram vitoriosas do primeiro confronto da semifinal do Campeonato Mineiro. Isso. Né, elas estão agora, vão jogar o segundo jogo contra o Manchester. E o primeiro foi goleado, não foi? É, e vai jogar às 10 horas no Baleião. Isso. Eu acho que foi de 4-5-0, um negócio assim. 4-5-0, eu lembro que foi goleada mesmo, não lembro o placar certinho. O Zé Alves, se lembrar, joga aí no comentário que a gente já manda aqui também. É. Então, bom, pode ser. Mas aqui, eu tenho tempo para falar um adendozinho sobre o feminino? Tem, claro. Bem rapidinho. É, eu vejo o feminino bem similar ao masculino. O masculino tá. O time do América hoje é um time grande para a Série B e ainda não é grande na Série A. O feminino é grande no Mineiro, mas ainda não tá grande no Brasil. É um trem meio esquisito, assim, sabe? É. No Nacional é mais ou menos isso, é parecido mesmo, você tem razão. Mas a gente chega lá. Bom, o que eu ia falar aqui? Até esqueci. Sobre a camisa? Ah, sobre a camisa. Camisa, já mandamos fazer a camisa, viu, Zé Alves? Foram 47 que pagaram, Jair, você lembra? 46. 46 que fizeram o pedido, confirmaram o pagamento ali. É, nós agradecemos a todos eles. Você está entre os 46 aí, viu, Zé Alves? É, ó, o Zé Alves está mandando aqui 4-1 no Manchester, o primeiro jogo. É, então a camisa está em produção. A nossa expectativa é de conseguir entregá-la. A gente pediu para a Kik para dar uma acelerada na produção, para ver se eles dão uma prioridade para a gente ali, para ver se a gente consegue entregá-las lá no Independência antes do último jogo em casa, quer dizer, no último jogo do América em casa, que é contra o Bahia, não é isso? Isso. Então a nossa expectativa é essa, a gente vai dando notícia nas nossas redes sociais, à medida que as coisas forem acontecendo, nos próximos programas também, se tiver novidade a gente atualiza aqui, mas a gente, nossa expectativa é essa, nosso planejamento é esse. Certo, senhores? Mais alguém, mais algum recadinho, alguma coisa que quer puxar? Não? Não, não. Fechamos a fatura? Fechamos. Então tá bom demais. Próximo jogo do Verão, já comenta. Diga. Não, vocês deram um nó no meu cérebro com tanta palavra diferente que eu nem sei o que falar mais. Pra fechar, você ainda meteu um panteão, um jandião, sei lá, o que é isso? Próximo jogo do América, domingo agora, 5 horas da tarde, com o Santos em casa. Vamos recordar que nós ganhamos do Santos daquele jeito que deu com a Dilson. Vamos lembrar de 2016, em que a gente também ganhou do Santos em casa, num domingo às 11 horas da manhã, dessa vez às 5 da tarde. Então, todos ao Indepa, para ver se a gente respira, quem sabe a esperança se ilumine um pouquinho mais. É lutar até o fim, galera. Até que não, matematicamente não haja mais como, a gente luta até o fim. Agradeço a todo mundo que ouviu aqui, que aguentou a gente uma hora e meia durante esse programa. Lembrando para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, tamo lá. Assina aí o canal no YouTube para acompanhar ao vivo também. E bota o sininho aí para ter um lembrete, se você quiser, toda vez que a gente entrar ao vivo. Para quem não consegue acompanhar ao vivo, assina lá no feed, seu celular com certeza aí, se for o iPhone, tem lá o aplicativo podcast da Apple, se for Android, tem o Google Podcast lá também, procura Decadentes lá, tem o botãozinho de assinar, toda vez que sair um programa, vocês vão receber a notificação disso, vocês podem acompanhar a gente. Agradecimento especial a todos os sócios corneteiros que financiam financeiramente esse programa, a partir de R$5 por mês, quantos meses a pessoa quiser ou puder contribuir, é sempre muito bem-vindo. Se você puder contribuir um mês só, que seja um mês só, já ajuda a gente pra caramba. Galera que comprou camisa também, os 46 aí, também estão fazendo essa ajuda, a gente agradece mais uma vez. O programa é domingo, o jogo é domingo, 5 horas da tarde, o programa então se transfere para segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente volta aqui para falar de América e Santos. Certo, senhores? Obrigado demais, Marinha. Sempre bom te ter aqui. Ô, Thales, você sempre anima esse programa também. Alguém precisa, sim, defender o Luan nesse programa. Obrigado a vocês por terem vindo, participado aqui hoje. Lembrando que a casa está sempre aberta, gente. Eu chamo lá no grupão, a gente já cansou de chamar toda vez, mas eu só chamo lá quando acaba faltando algum quórum aqui. A gente não tem muitos do time fixo disponíveis para gravação, mas isso não quer dizer que vocês não possam participar nos outros dias também. Tá a fim de participar? Dá aquele grito, seja no grupão, pode mandar mensagem no privado também, levanta a mãozinha e fala, opa, tô querendo participar hoje, rola? Sempre rola, beleza? A gente quer cada vez mais ter a voz do torcedor americano aqui no Decadentes. Essa é a única e exclusiva razão de ser desse programa. Certo, senhores? Sigamos na luta e na esperança. Um abraço a todos e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço. Abraço.